767-46, vai iniciar o apartamento. Vai chamar o reboque. Em condições de afastar e aproximar direto, não? Afirmativo. Como na final? É, como na final, abre a 746. Com campo ou vem até de 4.6? Resolvo, o objeto mais 7.4.6. 5 milhas para o toque, chame o turno, 1.8 decimal, 6. 8.6, o objeto mais 7.4.6. Sete, livre pulso, vento 1.50 graus, 5 lojas, pista 1.7. Livre pulso na 1.7, objetivo 746. 746, solo aos 15, táxi à esquerda até o portão 612, né, me escuta. Esquerda até o 06, objeto 746. Você tá na torre ainda, amigo. te informar o pátio que está estacionado? Gente, aguarde cópia, o Delta Papa Romeo.